Eu tenho certeza absoluta que Deus quer falar contigo. Toda vez que nós abrimos a Bíblia, Deus está falando. E quando ouvimos a palavra sendo ministrada, Deus está falando. Portanto, aproveite o máximo aquilo que o Senhor tem para te dar nessa noite. E eu sei que Deus tem algo para cada um. Hoje à tarde, quando estive diante do Senhor e diante desta palavra que eu vou pregar a vocês, nós vamos ver Deus construindo pessoas que estavam desacreditadas, pessoas que estavam caídas, arruinadas. E aí me lembrei, agora ao ver o vídeo desta construção, quando ainda não era construção, porque vocês viram, porque para construir isso aqui nós tivemos que primeiro desconstruir. Tivemos que desmanchar um monte de coisa para poder depois começar a fazer. E na vida é assim. Tem muitas coisas que nós aprendemos ao longo da vida, de familiares nossos, crenças que nós temos em nossos corações, não só crenças religiosas, às vezes tem outros tipos de crenças. Tu acredita em determinados jeitos de viver. E quando tu começa a conhecer a palavra de Deus, então tu tem que desconstruir. Tu tem que desmanchar o que alguém ou que você mesmo construiu. E depois Deus começa a obra dele. Eu atendi outro dia um homem que eu percebi logo que era de muita cultura, com muito conhecimento histórico e conhecimento bíblico. E essa pessoa conversou comigo. E a gente percebe quando alguém é de muita leitura, alguém que escuta muita notícia, troca meia dúzia de palavras e tu já vê isso. Alguém que estudou alguma coisa, inclusive, da minha área, podemos assim dizer. E lá no final da conversa, aquela pessoa me disse: bom, eu conheço tudo isso, mas eu tenho um vazio aqui dentro de mim. E eu lhe disse a coisa mais básica que tem para a gente dizer para uma pessoa: tu precisas nascer de novo. Precisa começar tudo de novo, todo o teu conhecimento. Não é que ele não tenha valor, mas a como tu tem gerenciado ele, tu não tem tirado o proveito espiritual, só intelectual, do teu conhecimento. Precisa nascer de novo. Jesus disse um dia lá em João capítulo 12, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. O segredo da vida é morrer, para depois viver. Uma semente, não é assim? Qualquer semente tem que morrer. E aí gera algo novo. Muitas vezes na vida, nós, para podermos receber algo de Deus, temos que começar perdendo. Como assim, pastor? Abrindo mão. Perdendo literalmente. Às vezes nós perdemos amigos. Perdemos pessoas queridas. Não que nos tornamos inimigos, mas passamos a ter entendimentos completamente diferentes. A vida começa quando você morre. Não é a morte lá dos 70, 80 anos. Eu estou falando agora. Muitos aqui já passaram pela morte, não passaram? Muitos já morremos, não morremos, irmãos? Morremos para nós mesmos. Um dia chegou alguém para falar com um famoso homem que viveu 5 séculos atrás. Era um homem de muita cultura, muita capacidade intelectual, estudioso da Bíblia, um homem de grande entendimento. E ele tinha o título de doutor. Doutor, alguém super estudado. E chegaram para tê-lo na casa dele. A pessoa que bateu na casa dele não o conhecia. Só ouvia falar da fama desse homem. Bateram na porta, ele mesmo abriu a porta. E o estranho perguntou a ele: o doutor Martin Lutero está? E Martin Lutero disse: não, ele morreu. E era o próprio. Morri. O próprio Martinho Lutero tinha aprendido crenças religiosas que se contradiziam com a Bíblia e recebeu o entendimento de Deus, esse grande doutor e professor de Bíblia. Ele disse para alguém: morri. É possível que você tenha chegado aqui hoje à noite, esse pastor está falando de mim. Eu preciso morrer para alguns entendimentos, concepções que já tenho formuladas no meu coração. Se tu entendeu isso, então morre. Morrer quer dizer: Deus, eu me rendo, eu não luto mais. Eu não quero impor o meu jeito de ser para ti, Senhor. Nós vamos semana que vem ter uma semana aqui de Pentecostes. E eu quero contar rapidamente, nem é esse o assunto, mas eu tenho certeza que Deus quer usar o que eu estou falando para muitos. Por muito tempo eu dizia: Deus, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero falar em as línguas dos anjos. Eu quero, Senhor, porque a tua palavra me ensina isso. E não é só um querer. Até digo, isso é algo que está disponível a todos os cristãos. Mas eu dizia mais ou menos: Deus, eu quero mais ou menos assim, assim que o Senhor faça. E eu entendi, por voz do Espírito Santo no meu coração: enquanto tu quer impor o jeito de ser, eu não faço. E um dia me deitei no altar da igreja, também era um tapete assim. Eu disse: tá bom, Senhor, seja do teu jeito. E aí, desatou. É assim, irmãos. Senhor, seja do teu jeito. Enquanto a gente não morre, quando a gente não se rende. Render-se é uma linguagem de guerra, né? Está te vendo perdido, mas orgulhosamente não se rende. Te rende para Deus, que quando você perde, você ganha. Assim é o reino de Deus. Seja o que você está passando. Se você me perguntar: pastor, por que que tu falou isso? Não sei. Está programado? Não estava nada do que eu falei nesses primeiros 5 minutos. Eu só posso dizer: muitos aqui precisavam ouvir isso. Quem precisava ouvir isso, diz: pastor, eu já estou abençoado com essas primeiras palavras. Só me faz um sinalzinho, eu precisava ouvir isso. Muitos, já foi abençoado. Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor é um Deus que faz coisas maravilhosas, lindas, que não estava nem no meu pensamento até 4, 5 minutos atrás. Mas muitos precisavam ouvir essa palavra de morrer para si mesmo, de não querer impor-se sobre o Senhor, mas dizer: sim, Senhor, muito bem, o Senhor venceu. Obrigado que o Senhor venceu já na vida de muitos, nesse início da tua palavra que vamos ministrar agora. Continua conosco, Pai, por meio do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, no capítulo 22. No primeiro livro de Samuel, você vai ver como essa palavra que Deus tem para ti, ela é de grande importância nessa noite. 1 Samuel 22. Diz ali no versículo 1: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram para ter com ele, ou para ficar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a um lugar chamado Mispa, na região de Moabe. E disse ao seu rei, ao rei lá de Moabe: deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, E com este moraram por todo o tempo em que Davi esteve neste lugar seguro. Porém, o profeta Gade disse a Davi: não fiques nesse lugar seguro. Vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete, lá na região de Judá. Meus irmãos, quando Deus quer formar um homem, formar uma mulher nos caminhos dele, muitas e muitas vezes nós vamos ver Deus tirando o tapete debaixo dos nossos pés. A gente diz: fiquei sem chão, pois aqui temos um Davi, já tinha recebido a unção para ser rei, mas ainda governava Saul. Davi era um servo fiel de Saul, e Saul, por ciúmes, por inveja, começou a perseguir Davi e tentar matá-lo, e aonde Davi ia, Saul ia atrás com os exércitos para matar, matar, matar. Aquele homem tinha uma coisa só na cabeça: matar. Mas sabe o que acontece quando Deus tem algo para ti? Ninguém vai interferir nos planos de Deus para ti. Ninguém, olha aqui, Davi era um moço, um jovem ainda, e esse outro homem, o rei Saul, um guerreiro profissional, e ainda tinha exércitos à sua disposição para caçar Davi. Mas lembra que Deus tinha escolhido Davi, portanto, se Saul matasse Davi, Deus tinha se enganado. Deus teria errado, mas Deus não erra. Aqueles planos que Ele tem para ti são teus. A única pessoa que pode interferir nos planos de Deus é você mesmo. Ninguém de fora. Então, cuide sempre do seu coração, vigie a maneira com que andas com o Senhor. Aqui está essa palavra: Davi fugindo, Davi se refugia numa caverna. Já escolhido rei, por Deus, não por homens, por Deus escolhido. Já tinha recebido a unção e agora ungido de Deus, está dentro de uma caverna. E ele muito bem podia dizer: Senhor, olha para mim, o Senhor me escolheu, olha a minha miséria. Morando numa caverna, em algum buraco lá nas penhas, nas pedras. Só que ao chegar lá naquele lugar, inclusive não era nem mais o país dele, já era um país vizinho, lá na região de Moab, de onde veio a bisavó dele, Ruth. Pelo caminho, todo mundo sabia da graça de Deus que havia na vida de Davi. E homens começaram a se agregar, se juntar a esse homem. E diz: que tipo de homem se juntou a Davi? Você viu ali? Que tipo de homem no verso 2? Homens que se achavam em aperto. Aqui não é aperto financeiro. Pessoas que estavam sendo também perseguidas pelo malvado Saul. Diz aqui que tinha gente endividada. Não sabemos como eles contraíram essas dívidas, mas eles estavam endividados. E tinha mais pessoas amarguradas de espírito. Pessoas que viam as injustiças que aquele governo maligno estava fazendo. E as pessoas começaram a se tomar de um mal-estar. Penso eu, até de ódio. Ah, se nós pudéssemos matar aquele homem que governa. Se nós pudéssemos fazer algo que esse Saul sumisse. Como é fácil pegar pessoas que estão com espírito assim e dizer: é isso mesmo, vamos fazer uma revolução. Um dia, o perseguidor Saul entrou numa caverna para fazer suas necessidades. E Davi, era uma caverna muito grande, Davi estava lá dentro com os 400 homens e Saul não sabia. E alguém disse: Davi, Deus entregou esse homem mau agora, esse rei mau na nossa mão, vamos matá-lo. Penso eu que Davi fez assim, ele pode ouvir, ninguém vai tocar nesse homem, porque esse homem foi ungido por Deus. Os homens tinham raiva, queriam não justiça, vingança, espírito amargurado, vamos matar. Davi era o líder deles. Ninguém se levanta daqui. Quieto todos. Davi pegou uma faca. Passo a passo, chegou onde o rei tinha tirado o manto. E o Davi cortou um pedaço do manto. O rei estava fazendo suas necessidades mais longe, onde deixaram o manto. E quando o rei tinha ido longe, Davi grita, Saul! E o rei se vira para trás e vê Davi. És tu! Saul, olha a sua capa! O rei olha a capa e falta um pedaço. Está aqui na minha mão. Eu poderia ter te matado, mas não quis, porque te respeito. E respeito sobretudo a Deus. E diz a palavra de Deus que o coração de Davi disparou. Porque ele fez algo mal. Davi não devia ter cortado a capa do rei. Poupou o rei e fez algo bom, mas não devia nem ter cortado a capa. Podia incitar aqueles homens, vamos lá agora, realmente Deus nos deu, vamos matá-lo. Não. Homens que estavam com muitas dores. Homens que provavelmente perderam tudo. E você sabe, quando uma pessoa perde os bens, e de forma injusta, ela fica muito amargurada mesmo. Talvez você já perdeu algo por injustiça praticada contra ti. E aquilo é difícil resolver no coração, é sim. Esses homens estavam assim. Mas tinha um homem, que apesar de estar sendo perseguido, tinha um coração bom, um coração perfeito, posso dizer, esse era Davi. Sabe quando Deus vai te levantar cada vez mais? À medida que o teu coração vai ficando mais parecido com o de Deus. Deus vai te levantando. Deus às vezes até permite que a gente sofra prejuízos, para ver como é que nós vamos gerenciar isso dentro de nós. Quantas pessoas às vezes já te disseram, te incitaram, vamos nos vingar, vamos fazer um mal. Não, você disse não, você agiu como Davi. Quantas pessoas já me disseram, pastor, isso, aquilo, bota na justiça. Não. Vou aguardar no meu Deus. Meus irmãos, Davi vinha fugindo de cidade em cidade. Mas ele era um líder, ele era um homem de Deus, e as pessoas viam isso nele, e aquele pessoal de coração ferido se agregou a ele. Mas além de Davi ter que gerenciar o seu próprio coração, tinha que gerenciar o coração daqueles 400 homens. Olha, 400 homens furiosos, amargurados, isso é um exército. E Davi gerenciou aqueles homens, dizia, não façam isso, não aquilo outro, não. E aqueles homens ouviam Davi. Esse Davi foi percorrendo, tem os lugares aqui que ele passou, num lugar chamado Nob Gat, a caverna de Adulão, aqui nesse lugar que nós vimos agora, Mispa. E quando ele estava ali nesse território estrangeiro de Moab, numa terra tranquila, estava seguro, diz a Bíblia, estava seguro. Ele inclusive disse para o pai, a mãe e os irmãos dele, venham para esse lugar. O Saul aí na terra de vocês, ou na nossa terra natal, Saul é um homem perigoso, como ele me persegue, ele vai matar vocês, meu pai, minha mãe, venham para cá. E Saul leva o pai e a mãe para o país vizinho, para proteger pai e mãe. parecia que estava tudo tranquilo. E Deus veio e puxou o tapete. Disse: Davi, tu está pensando em ficar toda a tua vida aqui? Está seguro? Vocês viram que aqui por duas vezes apareceu a palavra seguro. Ali no verso 4, no finalzinho, trouxe então os pais dele e moraram por um tempo, todo o tempo em que Davi esteve nesse lugar, vamos dizer juntos, seguro. Porém o profeta disse a Davi: não fiques nesse lugar seguro. Agora não te entendo, Deus, alguém podia dizer, ou o próprio Davi: agora, Senhor, agora que a minha vida está tudo calmo, Senhor. Lembra para que Deus chamou Davi? Para morar no país vizinho? Não. Deus chamou Davi para ser rei em Judá, em Israel. Agora que parecia que estava, como dizemos no popular, com o burro na sombra, estava tudo bem, o Senhor disse: não te esquece que eu te chamei para morar lá, para governar lá. Lá é o teu lugar. É, foi por direção sim do Senhor. Agora que ele achou um refúgio, antes era uma caverna, agora era um lugar com certeza bom, espaçoso, uma casa. Agora que estava realmente tudo bem, Deus disse: para lá, Davi. Através do profeta Gade. E aí vem o que faz mais uma vez um homem de Deus, uma mulher de Deus. Sabe o que é? Obediência. Tu pode estar muito bem na tua situação em que estás hoje. E Deus está te chamando a uma obediência. Uma coisa particular entre você e Deus. Obedeça. Mas Senhor, está confortável assim. Conforto não quer dizer sinal de obediência. A obediência muitas vezes nos deixa desconfortáveis. Um amigo te convida a fazer um erro e você diz: eu não posso fazer isso, porque isso ofende ao meu Deus. E teu amigo fica desconfortável contigo e tu desconfortável com ele. O que vamos fazer? Manter a nossa confortabilidade com Deus. Mantém com o Senhor. Se alguém quer te botar uma pressão a fazer algo que Deus desaprova, não aceite a pressão. Se alguém quer dizer: vamos matar, agora como os amigos de Davi aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, não vamos. Vamos ficar do lado do Senhor. E agora então que sua família estava estabelecida, ele próprio, Deus diz: não é esse o teu lugar. E ele imediatamente obedeceu. Poderia perguntar: Senhor, é perigoso voltar para Israel? É muito perigoso. Quem estava governando lá? Saul. É perigoso se aproximar daquele homem mau, daquele homem que tem o poder na mão e fazer algo contra mim? É perigoso. Mas quem mandou voltar foi Deus. Então Deus tem a responsabilidade de cuidar. E você sabe que Deus faz isso. Deus tem compromisso contigo. Deus tem. É só você andar com o Senhor. Não te preocupa o que vão dizer ou que vão alguém tentar fazer, não te preocupa. Você pode dizer que ninguém vai morrer na véspera. Você sabia? Como no Natal o peru morre na véspera. Irmãos, nós não somos perus, nós somos filhos do Deus Altíssimo. Ninguém vai te fazer um mal sequer, porque Deus tem planos na tua vida. E esses planos ninguém pode interromper. É algo que é teu, é algo entre você e o Senhor. Os resultados dessa obediência, desse retorno lá para Israel, sabe o que foi? Primeiro resultado, eram 400 homens. E Davi tinha como que domar aqueles corações selvagens. Davi domou aqueles 400 homens. Sabe o que Deus deu? Mais 200 homens, 600 homens. Um pouquinho adiante aí na Bíblia fala que eram 600 homens agora. Aquele grupo está aumentando por causa que tem um homem que anda com Deus e as pessoas enxergavam. Um homem fiel a Deus gerava a fidelidade daqueles homens para com o próprio Davi. Os resultados de andar para onde o Senhor faz. Aqueles 600 homens nas mãos de Saul, o que seriam? 600 defuntos. Nas mãos de si próprios, eles governando suas vidas, seriam 600 homens fazendo anarquia num país. E aqueles homens, 600 nas mãos de Davi, passaram a servir a Deus. Aqueles homens vieram a compor o exército de Davi. Veja. Homens governados por um homem mau, ou aquele mal tornaria em defuntos. Às vezes alguém se governa a si mesmo, se rebenta a si mesmo na vida. Mas governados pela vontade de Deus, aqui mostrada pelo próprio Davi, se tornaram úteis no reino de Deus. É isso, irmãos. E aí eu cheguei a colocar um título na palavra. Nas mãos de quem você está? Você mesmo toca o seu destino como acha melhor? Ou um malvado toca o seu destino? Ou alguém que ama a Deus e está caminhando com Deus, está te mostrando o destino que Deus tem para a tua vida? Penso ser a terceira alternativa para todos nós. Amém, irmãos? Amém? Pois Deus deu desses 600 homens, aqueles homens, no início, amargurados de espírito, se sentiam e realmente tinham sido injustiçados, estavam endividados, com certeza, com o próprio Saul. Mas esses homens, na mão de Davi, se tornaram uma bênção. Um dia Davi, à frente desses homens todos, tinha três que se destacavam de maneira especial. Davi, naquelas regiões de deserto, fazendo sempre, tinha muitas lutas, muitas guerras, o pessoal queria matar eles. E um dia Davi, pensando em voz alta, você já pensou em voz alta, né? Pensando em voz alta, ele diz: ah, quem me dera beber água das fontes de Jericó, aquelas águas maravilhosas. Os três mais fiéis ali, o que foi que o Senhor disse? Ai, saudade de beber aquela água. Deixa conosco. O que vocês vão fazer? Deixa conosco, daqui um pouquinho tens a tua água aí. Mas os inimigos estão acampados bem lá em volta do poço. Deixa conosco. Foram lá. E de maneira corajosa, pegaram água e trouxeram para Davi: está aqui a água que tu desejava beber. E ele disse: meus irmãos, eu não vou beber essa água. Eu vou tornar essa água maravilhosa, eu vou fazer um sacrifício a Deus, e derramou como homenagem a Deus, pela coragem desses três homens fiéis. Esses três homens, depois ele tinha muito mais, claro. Eram 600. Aonde que esses homens aprenderam fidelidade? Com Davi, sendo fiel a Deus. Aonde que esses homens odiosos, lá no passado, aprenderam a ter um coração de paz com o líder deles, com Davi? Esses homens eram imprestáveis antes, na mão de Davi, de Saul, volto a dizer, defuntos. Na mão de si mesmos, iam fazer revolução social, guerra civil. Na mão de Deus, úteis. Úteis. Eu quero te convidar a ser um desses que estão no agrupamento. Não é mais exército de Davi, mas naqueles que estão no exército de Deus. Nós não empregamos em armas, nós não batemos em ninguém, nós não humilhamos ninguém com palavras, mas homens, mulheres, que quando tiver que ficar quietos, sabem ficar quietos. Quando tiver que levantar a voz, não é para defender a si mesmo, é para defender o reino de Deus. Porque é você, Deus mesmo defende. Se alguém quer espancar meus filhos pequenos, eu mesmo defendo eles. Eu tenho compromisso com eles. Assim Deus tem conosco. Você nas mãos de Deus, já pensou? Mas pastor, eu sou uma pessoa cheia de problemas. Olha aqui, esses 400, depois 600. Problema que não faltava para eles, né? Até problema financeiro, então nem se fala disso, estava tudo endividado. Eu não vou perguntar quantos endividados tem aqui, né? Ninguém levanta a mão. Por favor, não vou perguntar e você não levanta, tá? Mas se você está endividado, agora falando mesmo de dinheiro, te firma no Senhor. E Deus vai te levantar, tu vai ver. Seja fiel a Deus. Olhe para homens e mulheres que são fiéis a Deus e eu quero ser assim. Esses homens olhavam para Davi e diziam, eu quero ser assim. Eu ainda não sou. Aqueles homens amargurados, raiva, queriam matar Saul. Esses homens foram úteis no reino de Deus. Você pode ter, pastor, eu fui injustiçado, eu fui maltratado, eu fui humilhado. Você nas mãos de Deus vai ser muito útil. Você vai ser muito útil. Pastor, eu não presto para nada. Presta sim. Você acha que Deus te botou aqui no mundo para não fazer nada para Ele? Deus espera algo de ti. E antes de fazer, tem algo que Deus vai fazer. Nós nunca fizemos primeiro, é Deus quem faz primeiro. E começa dentro de nós. Você pode ter sido, sim, maltratado por um pai, por uma mãe, por um padrasto, uma madrasta. Alguém de nós pode ter sido até violentado sexualmente. Isso traz dores terríveis. Traz raiva. Traz nojo de si mesmo. Mas eu vou te dizer uma coisa, o Senhor, o Todo-Poderoso, Ele pega os amargurados e dá a eles a cura para o coração e transforma em homens, mulheres mansas. Manso na Bíblia significa alguém que sabe esperar em Deus. Deus faz isso por você. Deus sabe pegar material ruim. Deus sabe pegar homens, mulheres, só problemáticos nesse mundo. E transformá-los em lindos filhos dEle. Ele sabe. A única coisa que você precisa fazer, Senhor, está bem, Senhor. Eu me rendo. Eu me rendo. É possível que alguns de vocês só deram um problema até hoje. Problema para sua mãe, seu pai. Problema para o seu marido, para sua esposa. Problema na escola. Lembra o tempo da escola? Eu me lembro muito bem. Pobre dos professores. A gente diz que a gurizada de hoje é problemática, né? Parece que a gente já esqueceu de nós mesmos. Quem é que dá amém para si mesmo agora? Para si mesmo, né? Alguns de nós já tiveram problema com justiça, outros tiveram problemas com religiões malignas, de ocultismo. E de repente penso assim, eu não presto para mais nada. E agora vem a palavra de Deus e diz, você é útil. Você é útil. Mas eu tenho que mudar primeiro. Não! Vem do jeito que está. Sabe quem é que vai operar a transformação? É Deus! Claro, tu tem que ter modelos humanos para olhar, sim. E aqui tem muitos modelos que você pode se inspirar. Modelos de homem que andam com Deus, mulheres que andam com Deus, jovens que andam com Deus, pais que sabem educar filhos, mães que sabem educar filhos, gente que tem aprendido a andar com Deus, são modelo. Na igreja não precisa ser magrinho para ser modelo. Também não precisa ser super gordo. médio. Cuida da tua saúde, por causa de saúde, tá, irmãos? Só por causa de saúde. Modelos nos quais as pessoas olhem e dizem, eu quero ser um homem assim. Eu quero ser uma mulher assim. Davi foi a referência. Para essa turma que se não fosse Davi e Deus, seriam todos bandidos. O coração eles já tinham, né? Amargurado. Pronto para explodir com tudo. E aí vem Davi e fala do amor de Deus para esses homens. Que transformação. Deus sabe curar corações. Esses homens se tornaram os homens mais importantes que Davi teve em toda a vida dele. Homens fiéis. Portanto, ninguém é inútil, imprestável ou descartável no reino de Deus. Assim como você está. Feche os seus olhos por um momento. E Deus te chama para algo novo. Um tempo novo na sua vida. Um relacionamento novo com o Senhor. Ah, pastor, eu já comecei a andar com Deus, eu me converti, mas eu explodi. Não te preocupa. Vocês pensam que esses homens de Davi não explodiram muitas vezes? Até aqueles corações se tornarem mansos. Corações machucados. Poderia chamá-los de corações selvagens. Ferozes. Se tornaram corações no qual habitava o Espírito Santo. Você pode pedir para Deus hoje à noite, Senhor, eu tenho minhas lutas, mas eu não vou ficar só no diagnóstico. Eu quero te pedir a cura para o meu coração. Eu ouvi nessa noite, Senhor, que assim como estou, eu posso chegar a Ti, e eu não sou imprestável. O apóstolo Paulo parecia imprestável quando ainda se chamava somente Saulo. E Deus o chamou. Pedro, um período grande, um homem cheio de altos e baixos. Um homem que teve erros públicos que permaneceram registrados na Bíblia. João, que um dia queria orar a Deus, para Deus queimar com fogo dos céus os inimigos. Homens que dirigiam a si mesmos. Mas ao se voltarem para o Senhor, aqueles corações foram se tornando corações que creem que Deus cuida de todas as coisas. Eu quero te dizer isso hoje à noite. Deixa Deus curar o teu coração, e mais do que curar, usar o teu coração, a tua vida, para abençoar outros. No reino de Deus, nós não apenas resolvemos os nossos problemas, nós ajudamos outros a resolvê-los também, com o nosso bom testemunho. Senhor, eu te peço ainda, que a tua presença vai trazendo paz a corações que chegaram aqui atribulados. A quem chegou aqui com um senso de injustiça, com revolta interior. Toque esse coração agora, Pai. Quem chegou aqui às vezes se sentindo também super seguro. E o Senhor está dizendo, eu tenho algo mais para ti, meu filho, minha filha. Não fique estacionado na tua segurança. São dois tipos de coisas que eu estou falando nessa noite. Para quem precisa de cura no seu coração. E para quem está curado, mas está confortavelmente estacionado onde Deus não te quer agora. Deus que te quer adiante. Se Deus está falando contigo, numa forma ou na outra que eu ministrei hoje à noite. Se Deus está falando contigo, fica de pé, que eu quero fazer uma oração por você. Tanto numa forma quanto na outra. Você se sente um pouco estacionado, ou você está com o coração ferido, machucado, mas é útil no reino de Deus. Estou te dizendo que você é útil. Você não é um inútil. Senhor Deus, essas duas situações que o Senhor falou da hoje à noite, pessoas amarguradas, feridas, pessoas que até podem estar por dentro revoltadas. E elas podem dizer, mas eu tenho razão. Sim, pode ser verdade, Senhor, que elas têm razão. Mas essa razão está destruindo a alma. E nós rendemos a Ti. Você que está nessa situação, pode dizer, Deus, eu entrego para Ti a minha dor. Meus sentimentos, eu entrego a Ti, Senhor. Me cura, Senhor. A segunda situação, você até estava confortável consigo mesmo, como Davi estava confortável lá na região de Moabe. E Deus disse, volta para a tua terra. Pode parecer até esquisito aquela palavra de Deus. Deus está te dizendo no sentido algo... Eu te quero numa outra posição, num outro lugar no meu reino. E Deus fez com que Davi voltasse para Israel. Porque lá que ele iria reinar, ainda que parecesse perigoso, Deus estava mostrando, eu é que comando todas as coisas. Se você sente alguma coisa que te traz desconforto, você pode ter um sentimento de perigo, de perda. Saiba que o Deus que falou contigo hoje à noite, Ele tem responsabilidade por ti. Mas e os inimigos? Se você ler a história toda, Davi nunca foi tocado pelo maldoso Saul. Aquele homem maligno, o rei, nunca pôde tocar um dedo no servo de Deus, o jovem Davi. Não te preocupe então, apenas obedece. Apenas obedece.